18-4 decolou os 2-6, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Obrigado, Felipe. 208. Controle, boa noite. Chegou 2184. Voo 2184, boa noite. Contato radar, suba para o nível de voo 370, sai da Momo. Sai da Momo. Possibilidade de voar direto a alguma posição mais adiante? Autorizado da presente, direto Cogbu, Gol 2184. Direto Cogbu, é isso? Afirmo, Cogbu. Obrigado, Felipe. Minha 201, pode virar direto do óculos? Aguarde coordenação, sinal minha 201. Boa. O CNM 201, autorizado direto Dogsu. Direto Dogsu, 6201, muito obrigado. controle, Oxa 6201, só para confirmar, a proa autorizada foi Dóquilo ou Dog Sul? Autorizado Dog Sul. Delta Oscar, Kilo Lima e Uniforme para o 6201, delegado. Negativo, Dog Sul, Delta Oscar, Golf, Sierra e Uniforme. Ah, agora sim, Dog Sul, Sierra e Uniforme, final, delegado. Estacionar 6201, Senador Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Recife, 25, 1238, Oxa 6201, boa noite. Boa noite. Gol 2184, chama Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Ok, 1245 e 6259, autorizada NEA e decolar piscina 0, vento 3538 confirmando autorizado a NEA e manter piscina 0. Alinha, manter. Chana 6259, decolou 36, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa noite, Oxané 6259. Oxané 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 360, após 2000 pés, voa Leda, 6259. 538, autorizado a decolar para 10, vento 180 graus, no número. Autorizado a decolar para 10 para 538. São 3538, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 970, após 2000 pais autorizados direto com índice. 2000 direto com índice, seria possível no final 150? Autorizado, nível 150, TAM 3538. 150 para TAM 3538. Sun American 229 descending out of 1984110. American Line 229 cleared Amman arrival, send flight level 050, Kenichi 1017. Altimeter 1017, cleared 050 on Amman arrival, American 229. Do you know what runway they're using there to land in Salvador, America, 229? Confirm? Yes, America 229. Do you know what runway they're using in Salvador to land? America 229, runway 10, Wall runway news, o American 229. Runway 10, American 229 Sam Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125, 1238, 6259. Então, 353 informando as condições de Aracaju, no momento, o teto de 1.200 pés, visibilidade de 3.000 metros e chuva leve. Espero no zero, pronto, gol 1705. Gol 1705, autorizado alinhar e decolar no zero, vento 170 graus e no zero. Autorizado alinhar e decolar, não, no zero, gol 1705. Por gentileza, confira o vento pra mim, por favor. 170 graus e no zero. 170 com... American Line 229, descend to 2000 feet, connection 017, clear the left side to Port Sebes. Confirm, clear down to 2000 feet, and we clear the ILS, which one, X-ray or with... Clear the ILS X-ray runway 10, American Line 229, report Sebes. Clear the 2000, clear the ILS runway... 10, the X-ray to runway 10. Call you established, American 229. TAM 3538, serviço radar encerrado, 61 milhas, Nordeste Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. An approach American 229. Confirm the entire runway is available for landing, the whole length of the runway. Affirmative, American Line 229. Thank you. Whole length of the runway is available, American 229. Pastor de Salvador, boa noite. Gol 705. Passa 2000 para 360. Dono 705, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. Está presente Leda, gol 705. American Airlines 229, complete final and contact tower frequency 118.95. Continue final, call tower 118.15, American 229. So long. 118.95. 118.95, thanks. South American 229 with you on final runway 10. Yeah, line 229, I'm going to land runway 10 is 170 degrees, 11. Better land. Runway 10, American 229. Voo 968, boa noite, autorizado direto TAP, desça para o nível 050, ajuste chama 017. TAP 050, momento 17, voo 1968. Loma 705, estamos sendo no Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Gente, o 1705 chama Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. American Line 229 on ground at 59, delivering right, cost over the ground frequency 121.9. 121.9, American 229. Contra Salvador, gol 1169, gol 1168, após a posição em SAP, está autorizado a correr da 10? Gol 1168, após SAP, desça via para 2000 pés, o ajuste 1097, autorizado final procedimento ILS X-ray, reposto estabilizado. Após SAP, autorizado procedimento, gol 1168, com 1017. Salvador, boa noite, 3484 X-Ray, próximo de 090, próximo a decolagem. 3484, autorizado a linha, decolapso no 0 vento, 170 graus, 10. Sim, estamos autorizados então a linha, decolapso no 0, tá, 3424. 3. Decolada 09, chama controle 120, decimal 8, bom. Sim, a gente vai chamar controle 208, muito obrigado, boa noite. E Salvador, boa noite, está 3484, 1807, transmissão. 3484, contato radar na decolagem, sua via, saída Sambo 1, transição, Dóquilo. Para nível de voo 320. Sim, salve via Sambo 1 para 320. É, pode, terceira milha pode operação? 1168, autorizado pouso, piscina 0, vento 180 graus, 1198. Está livre pouso na 1-0-1-1-1-8. Está totalmente operacional, né? Sim. Solo 13, livre direito, 3484, chama centro Recife, frequência 125.1, alternando 23.8. 1251, 1238, alterna, uma boa noite.